mente pra si mesmo. Que? Nós dois sabemos que estamos presos, acorrentado no só sentimento. Olha, não adianta dizer que acabou, que já nem lembra que fui seu amor. Tem nada a ver que foi. Eu quero ouvir você, Feira de Santana, cantando com a gente. E o teu orgulho que te faz cegar, mas seu olhar não consegue negar que ainda vivo. Pra ficar bonito eu quero ouvir a frente do meu fundão. Todo mundo joga a mão pra cima. Quero ouvir, canta bem alto. E não tem jeito, você e eu do quê? Dizer pra todo mundo que foi esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. Ah, eu duvido que a minha falta não tenha te perseguido, deixando ainda mais meu coração partido. Não ser desejando estar contigo agora. Rocha, rocha, rocha, Naldinho. Ah, eu duvido. Seus homens sem coração, Feira de Santana. Ah, paixão. Ah, paixão. Nome Henrique, Bibê, Titani, Cássio, meus empresários de luxo. Sofre daí que eu canto daqui. Meu parceiro lança um lado, é uma fim de saúde. Quero ouvir você assim, ó. E olha, não adianta dizer que acabou, que já nem lembra que fui seu amor. Tem nada a ver que foi só fingimento. Fala sério, o teu orgulho que te faz cegar, mas seu olhar não consegue negar que ainda vivo dentro do seu peito. Solta a voz de canta, tá apaixonado, quero ouvir. Joga a mão pra cima, Feira de Santana. Não tem jeito. Vocês, quero ouvir. E eu duvido, depois de tanto amor que a gente tem vivido, dizer pra todo mundo que foi esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. Ah, que a minha falta não tenha te perseguido, deixando ainda mais meu coração batido. Não se desejando estar contigo agora. De tanto amor que a gente tem vivido, dizer pra todo mundo que fui esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. Eu duvido que a minha falta não tenha te perseguido, deixando ainda mais meu coração partido. Salida. Não se desejando estar comigo agora. Ah, eu duvido. Bora, Rick Pimenta, bora, Johnny Cassio! Ô, paixão! Os empresários de luz, Metal Clean! Minha clínica odontológica! Sobe daí que eu canto daqui! Alô, doutora Sara! Beijo! Quem gostou, faz barulho, Feira de Santana!